A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Os irmãos Lumière, no distante século XIX, transformaram luz e nitrato de prata em arte. A intenção principal do cinema não é encher o mundo de lindas produções primorosas e, obviamente, que é sim encher o rabo de dinheiro com os seus blockbusters cheios ali de efeitos especiais, todos engessados em molde, né? Que garante ali um retorno muito do milionário para eles que esperam, obviamente, isso. Mas em 1982, saía de dentro dos estúdios da Universal, sob a batuta de ninguém mais, ninguém menos que Steven Spielberg, um filme que encheria os cofres de quem estivesse envolvido. E, obviamente, de muitas lágrimas também, muitas crianças no mundo. Estamos falando de ET, o extraterrestre, que é o tema deste podcast, Walter. ET. Home phone. E.T. phone home. E.T. phone home. E.T. phone home. He wants to call somebody. Esse filme, o ET, é considerado um dos maiores sucessos de bilheteria de toda a história do cinema, sendo o primeiro filme, Alexandre, a ultrapassar a marca, veja você, 700 milhões de dólares. Hoje até que talvez não seja tanto, mas na época era. Então, ele continuou sendo a maior bilheteria durante 11 anos e só foi derrubado por Jurassic Park ali no, em 1993, que é do Spielberg também. E atualmente ocupa a posição de número 34 entre os mais bem sucedidos. Para um filme com 30 e tantos anos, né? O que se produziu de lá para cá, imagine você, o que se injetou de dinheiro. E até hoje ET tá numa posição boa aí. Um alienígena perdido na Terra, né? Faz amizade ali com um garoto de 10 anos que o protege de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado ali em uma cobaia pelo serviço secreto americano. O menino ali ajuda o ET a regressar para minha Terra. Eu tô com uma lembrança muito fresca de ET, porque eu assisti há muito pouco tempo atrás. Muito pouco tempo mesmo. Mas você não eu tinha nunca visto tinha antes? Visto ET. Nunca. Então você deve estar com a memória bem melhor que a minha, que eu que não assisto há 20 e tantos anos. Porque eu vi o ET, inclusive com a minha pequena Helena, acabamos assistindo junto ali. Eu nunca tinha assistido o ET, eu não sabia como que era o desenrolar da história. E ela gostou? Adorou, gostou? Cara. Ficou vidrada, assim, impressionante. Como até hoje, né? Tantos anos depois, ainda tem essa capacidade ali. E é um ET, é um bicho tão feio aquele ET, né? Cara, parece feito de um monte de fezes. É muito feio. Eu estava assistindo esses dias aí o Star Wars, o episódio 1. Tá. E ali no, naquela conferência, não sei se você se lembra desta cena, que cada delegação de cada planeta... Parece a conferência da ONU, inclusive. Exatamente. Né? Cada delegação fica dentro de um disquinho, isso, né? Isso, exato. Tem uma hora que aparece ETs, três deles. Sério? Da mesma espécie do... Da mesma espécie do ET. Parece bem no fundo, assim, tem que prestar muita atenção, senão não vê. Loucura. Se você ir lá no YouTube e colocar ET Star Wars, você aparece, você vai ver três ETzinhos iguaizinhos. Que louco. Ao maldito. Faz muito tempo que eu assisti, sei lá, como eu falei, uns 20 anos, mas na época do Free Soul ali do ET, no comecinho dos anos 80, eu não fui ver no cinema. Porque simplesmente lá em casa não tinha-se o hábito de levar as crianças no cinema. Na minha casa a gente não passava nem em frente ao cinema. Como eu falei, o primeiro filme que eu vi, eu era criança ainda, mas eu estava muito mais próximo dos 10 anos do que dos 5, foi o filme O Jeca e a Égua Milagrosa, do Mazzaropi. Fui sozinho. Olha, eu fui com um amigo meu, com o vereador. Olha que loucura. Vamos nós dois lá assistir o filme. Eu fui assistir... Mesmo assim, você foi mais cedo que eu no cinema. Eu devo ter ido pro cinema a primeira vez com uns 15, 16 anos. Juro pela sua alma, cara. Mas o que você foi assistir? Acho que foi tipo... algum Sexta-feira 13, alguma coisa do gênero. Mas eu lembro que eu só fui assistir ET mesmo. é na sessão da tarde. Ah, tá. Já também quase nos anos 90. Passou já. A de náusea também, né? A ouvinte Norma Dias nos contou que sempre achou que o ET tinha peitinhos parecidos com a tia dela, a tia Anitta. É verdade, se você olhar, pô, mesmo, tem uns peitinhos murchinhos, parece... Tem umas murchinhas, parece uma veinha. Parece uma veinha. Vó Carolina, eu diria. Vó Carolina ficou naquele estado. Pra quem já teve a oportunidade de ver uma avó pelada, é o ET. Você só fica esperando a sua avó apontar o dedo pra cima pela janela e falar, iti, bairro. Na minha casa, minha avó, a minha finada avó Carolina, que também já em estágio ET, também morou com a gente um tempo. Quem dava banho era minha mãe e a minha irmã. Eu nunca tive a oportunidade. A minha mãe reclamava, cara. Ah, esse ET é sujo. Eu acho que a minha avó até trocava, colocava os adjetivos antes no começo das frases pra fazer igual o Yoda e o ET. Voltando ao e-mail da Norma, abre aspas. Curioso que quando eu vi os peitos da minha tia, foi numa festa de Iemanjá que a minha família tinha feito na praia de Cibratel. Sujando a praia, né? É, exatamente. E a tia, né, de cara cheia de Maria Mole Bombeirinha, achou que seria uma boa ideia pôr os peitos pra fora pra conseguir um marido. Agora, nessas condições de seios da sua tia... Parecia o ET, amigo. Era melhor ela ter deixado no sutiã. O máximo que ela deve ter conseguido é o ET do ET e Rodolfo. Putz, grilo. Uma curiosidade do filme é que a voz original do alienígena ali, né, o mais famoso alienígena do cinema, saiu da boca de Pat Welsh. E quem não sabe, ela era uma fumante inveterada, né, que só teve dois papéis na vida. A voz do ET e outro que ela fez, o outro papel dela, com menor importância, foi a do caçador de recompensas, o Balch. Lembra dele, Walter, da franquia Star Wars? Cara, eu não lembrava, aí eu tive que dar uma gugada, olhei a cara dele, aí eu refrescou a memória. É a voz de fumante mesmo, né? Bem mudada. Outra galera que a voz vai ficando rouca, acho que vai criando calo nas cordas vocais, é aquela galera que fica com uma bíblia no centro da cidade gritando, nossa, pregando pra... 2 anos, pior que o Lula. É verdade, verdade, cara. A ouvinte Rosana Santos nos disse que o irmão dela era conhecido como ET, pois era feio pra diabo. Engraçado que nos anos 80, qualquer sujeitinho que era um pouco mais feio, a gente já apelidava logo de ET, é, né? É, virou hit, né? Você apelidar as pessoas de ET. Tanto que gerou esse ET com ET da dupla ET e Rodolfo. O Rodolfo, ele era um repórter do Ratinho, né? Então, eu não me lembro de ficou... onde surgiu então, isso. Ele era um repórter do programa do Ratinho. Ele ficou anunciando por semanas. A gente vai trazer um ET aqui no palco. A gente vai trazer um ET aqui. A gente vai trazer um ET. Daí eles levaram aquele... Seria o famoso ET, que já faleceu, inclusive. Ele morreu de feiura. Problemas do cigarro também. É mesmo. Também, olha só. E aí virou um hit, né? Dupla ET e Rodolfo virou um hit. Se este podcast fosse continuar, valeria até um episódio de falar do ET e Rodolfo. O ouvinte Carlos Venceslau disse que havia na rua dele um garoto que era uma menina aprisionada em um corpo masculino. E que a libertação dele começou quando ele convenceu a mãe a comprar uma bicicleta Cecizinha. Lembra da bicicleta Cecizinha? Um ícone feminino, né? Exato. Pra carregar um boneco do ET pelas ruas do bairro. Anos depois, eu vi esse garoto em uma reportagem do Goulart de Andrade dizendo como era colocar silicone industrial na bunda. O triste fim. Triste fim do Elliot. Do Elliot, da Cecizinha. A ouvinte Teresa Torres nos mandou um e-mail dizendo o seguinte, abre aspas. Eu morava com a minha família na Califórnia quando o filme estreou no Natal, é verdade, estreou no dia 25 de dezembro lá nos Estados Unidos. Os americanos fazem isso direto. Mas o meu irmão, junto com um amigo dele, pegaram 2 videocassetes e fizeram 20 cópias do filme pra sair vendendo. Ela põe aqui, body count. A polícia pegou as 2 crianças vendendo as fitas no playground da escola e quase a família foi deportada. Olha que loucura, os primórdios da piratagem ali, feito por brasileiros, né? Por que não, nos, né, Estados, cara, Unidos? Nos anos 80, a Atari lançou ali um jogo sobre o filme ET, que foi considerado, inclusive, o pior jogo já feito pro console, né? Cara, é uma merda. Não sei se você já colocou os seus olhos sobre os gráficos desse jogo. Desse não lembro. Puta que pariu, cara. É uma bosta sem precedentes. A gente já citou aqui no episódio que a gente falou sobre videogames e tal. Da desgraça que era o cartucho. Quanto te iludia aqueles desenhos no cartucho, né? Isso era um problema também. Era uma reprodução do filme ali, né? De uma cena do filme. Então isso. Você imaginava que você ia ver aquilo ali. Tal qual um Xbox One hoje pode fazer com a criança. Exatamente. E o ET... consistia em uns 22 pixels, 22 quadradinhos na tela, dispostos quase que de maneira randômica. Puta que pariu, dê uma olhada também você. Né? Cata um Lego e tenta montar um ET com 20 peças, você vai entender o que é. Exatamente. O ouvinte Murilo Trípoli disse que em um aniversário ele ganhou de presente 3 cartuchos desse aí, Walter, olha só. 3? Ah, já acontece muito você ganhar brinquedos repetidos. E também, olha só, no Réveillon na casa do Alexandre, foi muito engraçado. Porque as pessoas, as mulheres iam chegando com cada um levando uma coisa, uma festa americana. Você quer fazer uma crítica às mulheres, Walter? Porque assim, homem combina, leva o quê? Leva cerveja. É, ah, eu levo Heineken, você leva Leffe, você leva Boêmia. Exato, exato. E as mulheres falam assim, não, cada uma leva um prato. E pode não terminar a volta. Aí elas não ligaram uma pra outra. Ah, então, quando eu chego com a Patrícia na casa do Alexandre, a Patrícia fala, eu fiz uma salada de macarrão, a mulher do Alexandre, olha, uma cara quase chorando, fala, eu também fiz. E no decorrer da noite, 6 tigelas de salada de macarrão chegaram na cozinha do Alexandre. Eu e o Alexandre fizemos até um concurso pra ver qual era. A gente virou um festival, virou aquilo, virou o Noodle Salad Festival. Ô, Walter, a gente já tá na segunda quinzena de janeiro, ainda tô comendo salada de macarrão. Ninguém voltou com aquele monte de coisa pra casa. Então, mas dando sequência aqui. Isso acontecia muito nos aniversários naquela época. As pessoas presentes ganhavam repetidos, presentes, né? Repetidos. Então, daí diz que recebeu, né, 3 cartuchos desse aí, desses do ET. Mas conseguiu trocá-lo em uma locadora por uma cópia pirata do filme Amor Estranho Amor, onde a rainha dos baixinhos se deita com uma criança. Esse filme... Um hit, hein, cara? Esse filme, a Xuxa tirou, né, Alexandre? Ela conseguiu entrar na justiça, porque não fazia muito sentido, né, ela ali, enquanto a rainha dos baixinhos, numas cenas tórridas com um baixinho. É verdade, mas escorreu a internet... Amigos, agentinha86.com.br é o nosso site, ainda vai ficar por um período lá pra vocês, não chorem muito. Pra né? Quem não sabe, não ouviu os últimos episódios, nosso podcast vai acabar. Janeiro é o mês derradeiro. Mandem rápido as suas histórias pros últimos episódios, tá vindo muita história. Impressionante, a gente tá recebendo muita história, né, Volta? As pessoas estão se mobilizando, hein? Antigamente a gente não recebia tanto. Tá aparecendo o João Paulo II morrendo e os caras pedem sangue pra doação, começa a aparecer bolsa de sangue. Verdade. Até o final de janeiro, mandem aí as suas dicas. Nosso podcast continua sendo atualizado toda segunda e quinta até o final do mês. Nossa fanpage está lá no Facebook. Dê um curtir, vocês que ouvem com frequência o programa, porque nós, eu e o Alexandre, provavelmente em março, vamos ter um novo projeto. Então lá pela Facebook a gente pode informar vocês quando isso vai acontecer exatamente. Então fiquem ligados por lá. Essa é a dica desse episódio sobre o ET, foi da Norma Dias. Na verdade, muitas pessoas já tinham dado a dica, né, pra sim, gente falar do ET. Mas a última foi a Norma Dias. A última foi a Norma, ficou ali, valeu, viu, Norma? A ouvinte que pediu para não ser identificada diz que certa vez cortou o dedo e que o irmão de uma amiga dela disse que ele tinha um dedo que curava tudo igual ao do ET. Olha lá. Então ele me pediu para que eu fechasse os olhos e deixasse o meu dedo machucado em riste, que ele iria tocar meu dedo, né, com o dedo mágico dele. Tá. Só que eu quebrei a regra de deixar os olhos fechados e a cena que eu tive na minha frente era um menino com a bermuda e a cueca nos joelhos e o pipi quase encostando no meu dedo. Anos depois, fiquei com um garoto que me provou que o dedo curador dele só servia mesmo pra fazer xixi. Cara, uma mulher magoada. te fode do jeito.